Eu sei que você quer alguém pra apresentar pros pais, postar uma foto junto nas suas redes sociais, viajar fim de semana, combinar os pijamas, beber no mesmo copo, comer no mesmo prato. Desculpa, eu sou o cara errado. Eu não nasci pra ser mozão, nasci pra ser contatinho. Meu coração só é feliz sozinho. Eu não nasci pra ser mozão, nasci pra ser contatinho. Não quero te levar pro mau caminho. Eu não nasci pra ser mozão. Sei que você quer alguém pra apresentar pros pais, postar uma foto junto nas suas redes sociais, viajar fim de semana, combinar os pijamas, beber no mesmo copo, comer no mesmo prato. Desculpa, desculpa, eu sou o cara errado.